Em uma das imagens mais intimistas de toda a série, Sebastião Salgado nos apresenta o retrato de um garimpeiro que foge do estereótipo da força em movimento. Sentado com um saco nas costas, o homem repousa sobre um monte de trapos e pedras em um instante de pausa que revela fragilidade, cansaço e humanidade. Seu corpo está curvado, o olhar inclinado e penetrante se dirige diretamente à câmera, inquisitivo, talvez irônico, talvez apenas cansaço de ser invisível. O pano amarrado na cabeça, as roupas rasgadas e abertas, a barba crescida e os dedos sujos de terra compõem um personagem vivido que poderia ser retirado de uma obra de ficção, mas é real, concreto, histórico. Mais do que carregar peso, ele parece carregar tempo, o acúmulo de dias de tentativas de sobrevivência. Ao seu redor, sacos de terra, pedras e, ao fundo, pernas de outros garimpeiros que seguem em movimento como um fluxo contínuo do qual ele se separa por um instante para existir por inteiro. É um retrato que impõe presença, que pede escuta, que transforma o anonimato em pessoa. Aqui, o garimpeiro não é mais uma engrenagem da mina, mas um homem inteiro com olhar, voz e silêncio. Salgado, como em toda a série, humaniza o invisível, mas nesse retrato, ele o faz com uma força emocional que é quase impossível ignorar.